Eu só quero, Pai, atingir teu coração. Eu só quero, Pai, declarar minha adoração. Te adoro do fundo da alma, da fonte das águas. Vou me saciar. Te busco na noite, no dia, eis a companhia que eu não vou deixar. Eu só quero, Pai, atingir teu coração. Eu só quero, Pai, declarar minha adoração e com